Tudo bem com você? Tá bem? Tudo bem. As coisas, aí, ela me chama de gostoso e eu sei. Ela me chama de gostoso e eu sei. Ela me chama de gostoso e eu sei. Ela me chama de gostoso e eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Oh, Iago, gostoso. Gostoso. Iago, gostoso. Michel. Iago, gostoso. A mulher que tá solteira, vai no chão. Oi. Gostoso é você de quatro na minha cama, falando bota. Só botando touro, só botando touro, botando touro, só botando touro, botando touro, botando touro, botando touro. Vai no chão, vai no chão, vai! Eu disse bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai no swing! Vem, vem! Ela me chama de gostoso, eu sei! Ela me chama de gostoso, eu sei! Ela me chama de gostoso, de gostoso, de gostoso. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso. Aí, bebê, aí, bebê, aí, aí, ó. Iago, gostoso. Gostoso, Iago, gostoso. Gostoso, Iago. E agora vai! Oi, gostoso é você de quatro na minha cama. Falando um golpe que não só E agora bota a mão na cabeça e senta devagar, senta devagar. Bota, bota, pagodão universal. Bota, bota, bota, bota. Baixinho, baixinho, baixinho. Cadê a torcida do Bahia? E a torcida do Vitória? Olha a Bahia, Vitória, Bahia. Oh, quem acredita em Deus, grita eu. Quem acredita em Deus, grita eu. Oi, gostoso é você de quatro na minha cama, falando bote no sol, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor, dando dor. Vem, oi, botado, vai no chão, bebê, vai no chão, vai. Eu disse, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Parceiro, machinho, oi. Bota, bota, bota. Na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Vem, afro, vem, afro. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Eu sei, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Ela me chama de gostoso, eu sei. Aí, aí, ó. Iago, gostoso. Iago, gostoso. Iago. Iago, Iago, gostoso. Iago, e agora vai no chão, se tá solteira, vai no chão. Ah, oi, gostoso é você de quatro. Minha cama, falando bota, tira o soco, dando duro, dando oi. Dando duro, dando duro, dando duro, dando. E agora vai no chão, ah. Eu disse bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Baixinho, baixinho. Iago, gostoso. Iago, gostoso. Iago, delícia. Iago, tesuto. Gostoso. Gostoso. Gostoso. Baixinho. Gostoso, ei. Gostoso. Delícia. Gostoso. Ela fala? Gostoso. Gostoso. Gostoso. Gostoso. Gostoso. Eu quero bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Solo bem baixinho. Iago. Gostoso. Iago. Gostoso. Iago. Gostoso. Tá filmando, Scott? Oi, gostoso é você de quatro. Minha cama, falando bota, pedindo soca, botando tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. André Cedias, o moral de Bicolária.